quer me convencer de te perdoar, mas perdoar o quê? Eu já me esqueci do que você me fez, mas eu não consigo mesmo te odiar. O meu corpo pede pra sentir o teu, minha boca pede por um beijo seu. Eu já não discuto com meu coração, eu outra vez me nego pra essa paixão. Ah, esse amor é a minha mania, de noite e de dia eu só sei te amar, eu só quero te amar. Ah, esse amor já ficou no meu peito e não tem outro jeito, eu não sei dizer não. Quando você vem atrás de mim, vem sabendo o que me tem na mão. Ah, esse amor é a minha mania, de noite e de dia eu só sei te amar, eu só quero te amar. Ah, esse amor já ficou no meu peito e não tem outro jeito, eu não sei dizer não. Quando você vem atrás de mim, não resisto a essa louca paixão. Meu corpo pede pra sentir o seu, minha boca pede por um beijo teu. Eu já não discuto com meu coração, e outra vez me entrego pra essa paixão. Mania, de noite e de dia eu só sei te amar, eu só quero te amar. Ah, esse amor já ficou no meu peito e não tem outro jeito, eu não sei dizer não. Quando você vem atrás de mim, vem sabendo o que me tem na mão. Ah, esse amor é a minha mania, noite de dia eu só sei te amar, eu só quero te amar. Ah, esse amor já ficou no meu peito e não tem outro jeito, eu não sei dizer não. Quando você vem atrás de mim, não resisto a essa louca paixão. E eu não resisto a essa louca paixão. E essa louca paixão. E é meio difícil resistir a uma louca paixão, né? Hã? Praticamente impossível, né? É verdade.